aqui. Beat louco. Eu não sei, por onde vou, qual o caminho que vou seguir. Por quê? Diga por quê? Já não existe amor. Por quê? Diga por quê? Já não existe amor. Desilusão, rancor, solidão e medo. Eita mundão que me corta a alma. É navalha afiada, é flagelo desumano. Nem todos são humanos, alguns tão bolando, outros tão moscando, todos tão perecendo. A quebrada tá sangrando, seus filhos tão morrendo. É o ódio que mata, é a bala que finda. Extermina uma vida, só que o choro não para. A voz da maldade fala alto e não cala. Milhões e milhões, lamentáveis situações. A miséria implacável bate sempre em seus portões. Entra sem pedir e arrebenta corações. Nem os homens mais durões controlam as emoções. Desnutridos, maltrapilhos, jogados aos tubarões. O desamor tem mil razões, não precisa explicações. Guarde meu lugar no muro das lamentações. Casado, desfizeram em uma semana. Nem a flor, o bombom, nem o cruzeiro pras Bahamas. O amor esfriou e não esquenta nem na cama. O anel que tu me deste era de vidro, se quebrou. Quando ele atraiu dessa cantiga, ela lembrou. Tudo acabou, sobrou só os pivetes, a mobília, a casa vazia. Lembrança boa, tempo bom, agora só em fotografia. Filho de pai divorciado, vai crescer sem estrutura. Prova pra esse aí, vai ser sempre mais dura. Vai colher amor na rua, só que a rua é sedutora e senhora dos seus caprichos. Abandona seus amantes em latões de lixo. Era pra ser eterno, mas alguém quebrou o elo. Desmanchou seu castelo, pipocou na missão. Uma família chora agora a dor da separação. Passam anos tendo aula, reforçando aspirações. Vivem grandes paixões, almejam provisões. Ambicionam, sonham alto, buscam realizações. Mil perdões por julgar, por tirar conclusões. Só que os boizões da facu que se formam doutores são as causas de muitos dos nossos dissabores. Sem amor, no PS de jaleco branco, ele deixa alguém sangrar e morrer em algum banco. Hipócritas que vivem do sangue de um povo de pouca sorte. Jurou em vão, quebrou o juramento de Hipócrates. Semelhante frio que faz tudo de mau grado. Pastor profana o sagrado, política corrupta e o mau advogado. Juiz que se vende, político que se compra. Jornalista que distorce e as trevas tomam conta. Por quê?